Querida, hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu me sinto privilegiado por poder estar ao seu lado nesta data, que a cada ano que passa se faz mais forte, reforçando o valor e o reconhecimento da mulher diante do mundo. Esse dia é bastante importante e quero pedir a Deus que continue de mãos dadas com a sua vida, com seus sonhos e com a sua capacidade de ser feliz todos os dias, conquistando cada vez mais o seu espaço na vida profissional e pessoal. Uma data como esta vem dar continuidade à minha alegria, ao prazer que sinto em estar na sua companhia. Como não falar da sua especialidade, se esse dia representa você, uma mulher vencedora que batalha e luta pelos seus ideais. Obrigado por dividir comigo momentos de alegrias, de carinho e muito amor. Desejo à minha adorável esposa tudo o que for de melhor, belo e bom, pois lhe conhecendo e sabendo do seu valor, lhe parabenizo por ser o que é, uma mulher maravilhosa e merecedora de todas as coisas boas. Amo você. Parabéns pelo Dia da Mulher.